Hoje o ar cheira sangue, amanheceu diferente. Não me parece um dia comum de tiro, velório, felizmente. Eu não ouvi os boatos da noite que passou. Será que ninguém morreu? Ninguém matou? Ninguém matou? Olha o caderno na mão, tem uma tática ali. Tem segurança pras crianças indo pra escola. Estudar é tão bom. Cadê o mano que trafica perto do portão? Água mineral, o vestígio das pedras. Nesse horário sempre tem, só que hoje não. Tarango cinza, afido comer. Acho que algo vai acontecer. No abaixar dos vidros, já imagino os tiros. Eu tenho quase certeza, alguém irá morrer. Será que é outro enquadro ou só outro cadáver? Qual que é desses canalhas? Por incrível que pareça, vieram em paz. Não apertaram gatilho, não terminou na bala. Essa foi de 3 pontos e do outro lado, que golaço. Quadra lotada, esporte na mente. Caixão adiado, a oficina do diabo está ocupada. Nos deram boa escola, um centro recreativo, conjuntos habitacionais. A nossa gente é sempre lembrada. Parabéns Brasil pela campanha contra o álcool, AIDS, contra as drogas. Recuperação em massa, o fundo do poço agora tem sua corda. Não tem ninguém algemado, a PT está descarregada. Tem rango digno no prato. Olha o sorriso da tia que passa. A sacola é pesada, o suor escorre pela cara, mas o semblante é feliz de quem venceu, pelo menos hoje, de quem levou comida pra casa. Não tem ninguém de roupa imunda e feridas no corpo passando fome. Não tem ninguém desempregado metendo os canos. Não tem ninguém derrubando ninguém. Barulho de despertador me acordou. Infelizmente tudo que eu vi não passou de um sonho que passou. Estou de volta ao inferno, ao enterro, polícia, craque, tiro, papel. Fechei os olhos e sonhei com a paz. Fechei os olhos e sonhei com o céu. Fechei os olhos e sonhei com o céu. Sonhei com o céu. Daqui a pouco cola a mãe e os familiares. Tem uma vela, algumas piadas, alguns populares. As lágrimas demonstram um universo contraditório. Muita tristeza pra uns, pra outros alegria é velório. Esse corpo vem da casa de madeira ou papelão. com luz roubada, sem esgoto, sem conforto, segurança, sem opção. Esse corpo vem da mesa, que sempre tem comida quase de cachorro, que sempre tem migalha, tem tristeza. É outro filho de uma mãe que teve 5, 6, 7 filhos, que criou alguns no cemitério e outros no presídio. Foi outro mano que sonhou com roupas caras, boas, um tênis importado, ambição insignificante pro mundo, pra polícia motivo pra ser fuzilado. Um outro enterro onde se chora em dobro, a morte do fulano, aquela merda onde está o corpo sem flores. Um indigente reconhecido que se vai, sem valor, sem orgulho, só a dor da mãe e do pai. Infelizmente é a morte padrão dos pobres, anoiteceu, bum! De qualquer meio do mato, qualquer quebrada, o sangue escorre. Quantos de nós sentiremos o inferno na pele? Um corpo com jornal, indigente no IML, uma sepultura abandonada que nunca recebeu sequer uma flor, que nunca recebeu uma visita, uma oração, um gesto de amor. Quando não se sonha paz, se torna impossível viver no nosso mundo, é foda, é suicídio. Um outro homicídio em questão de horas, uma tática que passa, outra mãe que chora. Das profundezas do inferno, quero sonhar com a paz, esquecer toda essa porra de polícia, homicídio, droga. Fechar os olhos e sonhar com o céu, fechar os olhos e esquecer que a esperança já está morta. Sonhei com o céu, fechei os olhos e sonhei com o céu. Sonhei com o céu. Do inferno vi a paz. Sonhei com o céu. O sangue lá não escorre pelo chão. Sonhei com o céu. Não existe cadáver, não se enterra caixão. Sonhei com o céu. Sonhei com o céu.